penso sobre o dinheiro. Tu sobe alcança pisando cabeça. Enche a pança com o mundo inteiro. Não meta no bolso que não mereça. Sinto o cheiro da alma podre que paira sobre a cidade velha, onde a sujeira destrambelha e a tristeza atrapalha. Palha da costa, cumpra a função que me foi imposta. Curar o canilaia dessa peste antes que fique decomposta. Cubro meu corpo com palha da costa, cumpra a função que me foi imposta. Curar o canilaia dessa peste antes que fique decomposta. Sou aquele que limpa a sua bagunça, que protege o mundo da sua doença. A morte é meu pai, Nanã minha mãe. Sou velho como essa terra imensa. Sua bagunça, que protege o mundo da sua doença. A morte é meu pai, Nanã minha mãe. Sou velho como essa terra imensa. Sou aquele que limpa sua bagunça, que protege o mundo da sua doença. A morte é meu pai, Nanã minha mãe. Sou velho como esta terra.